Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Tá começando a bagaça intitulada Programa Yo-Yo. Salve seus alienígenas! É o Yo-Yo no seu final de semana. Boa tarde de sexta-feira pra você, ou boa noite de domingão pra quem curte a reprise. Enfim, sejam todos bem-vindos. Chegamos nas casas mais abastadas, nos barracos mais humildes, em todos os lugares, todos os locais. Aí a galera curte demais o programa Yo-Yo. Aumenta o volume, porque eu garanto, eu a garanto pra você, porque vale a pena mesmo. Eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Guerreiro. Tudo bem, Guerreiro? Tudo bem, Beto, tudo bem, galera da bancada. Também pra mais uma edição do Yo-Yo. Que bancada, coisa. Arqui, você bancada aqui? Evangélica aqui do Congresso. Não é o Senhor. Senado. Olha, hoje. Senhor, hoje, literalmente. Não, lá Senhor não existe. Enfim, estamos aí para mais fim de semana. Sextou de novo. Tá quente, né? Isso novamente. É bom. Dá para tomar um golinho bem de boa. Mas já vai Mas fazer quanto mexer? Que não dá para tomar um golinho? Já vai começar agora no mexer, querido? Mexer, já. Esse programa tem regras. Um minuto no ar já tá fazendo mexer. Meu Deus, o Jorjão tá te pagando bem. O Jorjão, hein? Tá pagando bem. Escola Jorjão de Suvinas. Quem é Milton Neves perto do Jorjão e do O Jorginho ali? Deu não. Um minuto de programa. Não deu um minuto. Mas não deu, cara. Deu 20 deu segundos. Deixa programa. Eu apresentar o pessoal, não, pelo menos, Guerreiro. Léo Lúcio. E aí, tudo certo? Como é que vocês estão? Aí, ótima semana. Tudo bem, seu alienígena? Ficou aí esse novo bordão do programa, né? Alienígena. O meu querido Guerreiro já está com roupa de Réveillon, né? Esperando já. Aí a... Ou de Pai de Santo, né? Tá rotada, né? Eu já ia falar isso. Eu tava esperando aí a manjar pra pular 7 ondinhas no mar, né? Você é disso, Léo Lúcio? Mas é claro. Então você acredita que hoje é sexta-feira 13, dá azar. Inclusive, hoje é a última lua cheia do ano, né? É. Exatamente. Lua cheia fica doida. Depois dos roqueadores. Lua cheia fica doida, lua cheia, vamos namorar. E os papas da língua. Lua nova, não lembro mais a língua. Não sei, doida. Não sei. Não Mas sei. Hoje é sexta-feira 13, o que é uma sexta-feira 13 perto desse 2019? Pra mim, a sexta-feira 13 é um dia antes do sábado 14. É. Exato. E um dia depois do quinta 12, não, né? Mas o que é a sexta 13 perto desse 2019, que foi bem tenso, né? Não é nada. Acho que foi legal, um grãozinho cara, foi de legal. Arroz. Pãozinho de arroz. Eu quase que fiz aquela piada lá do domingo, né? Mas não vou fazer, né? Qual? Aquela do sexta-feira, domingo 13, lembra? Aham. Uhum. Ah, vou sim, fazer sim. Não, não, não. Melhor não. Não vou fazer aquela piada. Não. Aí agora vocês ficam com o pessoal segue, curioso segue, aí, segue, né? Segue, segue. Kleber Aguiar. Boa tarde pra todo mundo. Boa sexta-feira. Sexta-feira 13. Tamo mais louco que o Batman. Mentira, né? Porque tamo sóbrio, então não tamo mais louco que o Batman, né? Todo final de semana a gente Mas fica queria, na, né? na expectativa daqueles áudiozinhos. Ficamos. Sexta-feira. Eu já acordei já pensando nisso, já. Tem uma galera mó supersticiosa, né, cara? Na sexta-feira 13 não pode ver um gato preto que Nossa, já se joga em cima, né? Ah, tem gente que vê um gato preto e já quer sentar. Já quer sentar no gato preto, né? Nossa. Cada um. Como eu já disse uma vez, se eu vejo um gato preto passando na minha frente, eu corro atrás e peço desculpa, né? Porque quem fica azarado é o gato. Vamos trazendo aqui o pensamento da secretina. O pensamento da secretina. Muita gente não sabe, mas é possível tomar banho, ir à academia e comer sem nem precisar postar nada disso no Facebook. Ou no Instagram. É bem Instagram. Isso. Instagram. Eu perguntei isso umas semanas atrás, né? Porque será que a academia é paga todos os dias ou é pago mensalmente ou semestralmente? Ou porque o pessoal posta foto na academia, o de hoje tá pago. Eu falei, pô, tá será que chega um boletinho todo dia da academia? É pra pagar? Não, o pessoal rico pagando todo dia academia, né? Ninguém nasce idiota. Mas as pessoas gostam de se aperfeiçoar durante a vida. Ah, bastante. Bastante. A vida me dá limões, mas parece que eu espremo nos olhos. Dizem que Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Acredito que ele tenha me confundido com o Rambo. Eu tô mais ou menos assim, cara. A minha retrospectiva vai passar no canal Combate, porque Combate. Esse ano foi trash. É só fight. Olha, só o bêbado atravessa a rua com o farol fechado. E o carro passa e buzina, né? Bibi! O bêbado olha pro carro e diz: eu também bebi muito. Bebi. Ah, eu também bebi. Minha primeira tatuagem foi nas costas. Eu tinha 9 anos de idade. E foi minha mãe que fez. Tava escrito Havaianas 37-38. É, tá mais fácil achar petróleo no quintal de casa do que uma virgem aqui em Beltrão. Envelhecer é uma merda. Quando você acha que já sabe tudo, começa a esquecer. Dizem que tomar leite dá muita força. Tomei, tentei empurrar a parede de nada. Chateado, fui lá, bebi um litro de pinga. Sabe o que aconteceu? É. Ela se moveu sozinha. Oh, ah, Jean Grey. Jean Grey. Só tomar um gole e fica Jean Grey aqui, né? Isso. Bom, a gente tá falando do áudio aí do alienígena, que todo final de semana tem áudio novo. Nós temos o novo, mais recente aqui do Tem mais recente? Temos o mais recente. Vamos ouvir, falando, inclusive, da sexta-feira 13. Olha! Vamos ouvir aqui, pra quem ainda não mandou nos grupos, é isso aqui, ó. Hoje é sexta-feira, piazada. Sexta-feira 13. Não preciso ter medo. Hoje é a noite das visagens. A hora que o sol partir e a lua permanecer, ficar estalada no meio da noite. Já está tudo certo, piazada. Montei minha equipe. Nós vamos incomodar todo mundo essa noite, piazada. Se prepare. 7 lobisomens, 14 mulas sem cabeça, 2 saci pererê. Nós vamos correr tudo pelado. Tudo junto aí, incomodando todo mundo. Uá! Até a Cuca vai participar, piazada. Somos amigos, forjados. Aquele abraço do Águia aí pra você. Pra vocês, da Bruxas de Salem, no coração do Brasil. É com vocês que eu estou falando. Uá! Preciso da ajuda de vocês essa noite. Tenho que ir lá nas Bruxas de Blair, pegar a menina dos olhos dela pra acabar a minha missão. Uá! Tarzan acabou de me mandar um fax. Vai participar da nossa loucuragem. Vamos acelerar. Ele me convidou. Vamos lá em Hollywood. Vamos lá dar 3 cavalos de pau com os gatões. Uau! Mas antes disso, vamos parar lá na fazenda dele. Tirar leite da vaca das tetas quebradas. Brindar na crista da esfinge, piazada. Vamos tirar um pioinho da esfinge. Fazer um dengo nela que ela está carente. Uau! E por último, vamos se esconder. Todo mundo, piazada. Dentro do furgão. Do esquadrão classe A. Uau! Vamos sair rasgando todos os continentes. Tudo nós fugindo das visagens que estão atrás de nós, piazada. Vamos parar lá na França. Uau! Vamos subir as Torres Eiffel. Vamos brindar com a luz da lua. Uau! Tomar aquele leite da vaca das tetas quebradas. E sair todo mundo correndo louquiçado. Cada um pro seu canto. Uau! Cada um com a sua jornada. Um abraço do Águia pra vocês aí. Um abraço instalado. Pras Bruxas de Salem. Adeus! Ai, Zão, hein? As Bruxas de Salem. Não, gosto de mim que eu não gosto de ninguém. É. Só faltou ele falar do João e Maria também. Ficou 10 horas gravando esse áudio aí, né? Vaca das tetas quebradas. Pô, e se ele faz sim editar, os tetoracha. É bom pra caramba, deve ser. Eu jamais ia conseguir fazer um negócio também. Desse. Mas nem será eu, que ele grava isso no smartphone ali? Eu acho que sim, pelo... Deve ser, né? Pela qualidade do áudio. Será que ele faz um textinho daí? Faz um texto. Deve ter colaboradores ainda, eu acho. Só que um detalhe, eu tava comentando com o Guerreiro, que deve ter duas pessoas que gravam esses áudios aí. Se você prestar atenção, tem diferentes, né? Vozes diferentes. É, você que mudou a música, né? É, mudou a música. Mudou a trilha sonora. É, não verdade, é mais a Guru Josh Project. É outra. É outra agora. É uma Eurodance. É Eurodance. Olha, ele curte Eurodance. Léo Lúcio, fale. Olha, você que tá afim de ouvir a sua voz aqui na Super Jovem, grave uma mensagem de voz desejando um Feliz Natal e boas festas. Isso é legal. Para sua família e amigos e mande aqui pra gente, moçada. Durante toda a nossa programação, a galera vai mandar aquele recado legal. Mande aí pra gente, 98822-2300. É só você mandar um áudio dizendo: oi, aqui é a Maria do Júpiter. Do Júpiter. Mano, isso. Quero desejar Feliz Natal. Feliz não precisa 2020. Ser só pra galera da rádio. Não, pode ser pra sua família, pros seus amigos. Quero que a galera da rádio vá se lascar. Quero também mandar um abraço pra minha família. É isso aí, manda isso pra gente. Grava essa mensagem de áudio, dá essa moral pra gente, manda aí que a gente roda na programação da rádio. Rodamos, a gente ama. Bem legal, né? A gente ama rodar na programação da rádio. Isso, vai mandando aí. Enquanto isso, vamos tocar uma música? Toca uma pra nós, Beto Garcia. Esse é o programa Yo-Yo na Super Jovem. Falling behind, what could be? Oh, bring me. Fala pra nós, Neri. E hoje... E os Nantes e os Pokémon, minha vida, foram buscar a cerveja, quiser subir, tomar uma aqui, tá aí, convidado. Todo mundo convidado. Yoyo, nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. Amiga do céu, meu boy me largou, parou de seguir e as fotos da gente apagou. Amiga do céu, meu clima acabou, nem quero sair, ai que raiva que eu tô. Você que entende do assunto, você que já sofreu muito, me diz o que fazer. Some, some, some que ele vem atrás. Pianinho bebe, dança, mostra que tá bem demais. Faz chaminho, some que ele vem atrás. Quanto mais cê some, mais saudade cê faz. Some que ele vem atrás. Sofreu muito. Me diz o que fazer. Some, some, some que ele vem atrás. Pianinho bebe, dança, mostra que tá bem demais. Faz chaminho, some que ele vem atrás. Quanto mais cê some, mais saudade cê faz. Do assunto, você que já sofreu muito, me diz o que fazer. Hoje é sexta-feira, piazada. Sexta-feira 13. Não preciso ter medo. Hoje é a noite das visagens. I'm a Scatman. Fala, Jabir. Todo mundo ansioso, esperando a sexta-feira. E ela não decepcionou. Ela chegou, bateu na nossa porta e já é realidade. Todo mundo com aquele trimeliquezinho na mão esquerda. Por causa daquela queimada da largada de ontem. Perninha quicando no chão, louco pra se prejudicar com ele. Sempre ele, o Dreg. A hora que o fígado ouviu o lacrezinho dele abrir, hoje ele vai gritar: ai, hoje eu vou trabalhar. Chega naquele ambiente insalubre, esquisito, que o pessoal parece que veio do elenco do Esquenta. Todo mundo meio exótico, meio torto, não fica bonito nem com luz boa. Olha aquelas duas bichas velhas coradas no balcão, tomando um keep cooler. Prejudicada. Você vê que rodou o trechinho todo no sol. Chega pro teu amigo e faz o sinal da cruz. Fala: piazão, escolha. Você quer o tiro no pé esquerdo ou no pé direito hoje? Isso aí, piazada, aproveite. Sexta-feira é pra isso, fazer merda, passar vergonha. Passa aquele copinho de Cuba que a coca vem só pra dar uma corzinha. Passa o copo pro teu amigo, olha na boletinha dos olhos dele e fala bem assim, ó: se prejudique. Yo-yo na Super Jovem. Eu gosto muito. Agora o chuva preta. Tô chegando aí, bicho. Tô chegando em é de bicho. Pode parar com essa história de se fazer de difícil. Senhoras e senhores, é o Jerry Adriani com Doce, Doce Amor. Sucesso, lançamento. Sucesso. Oh, quem falou sucesso. Que os lançamentos saem na sexta-feira? O Guerreiro falou. Você falou, então, o lançamento que saiu hoje, sexta-feira. É, normalmente o pessoal chama de New Music Friday. New Music Friday, isso quem aí. Quem é as Pusque Dolls e o The Weeknd perto do Jerry Adriani? Doce, Doce Amor. É um nome, inclusive, pra música inovador, né? Que ninguém coloca o nome. Doce, Doce Amor. Doce, Doce Amor. Jerry Adriani. Sabe isso coisa mesmo. Boa e inovadora? Opa, Sugar Sugar Love. É o Chofer 46. Chofer 46, é verdade. Melhor aplicativo de mobilidade urbana, com toda a certeza, é o Chofer 46. Agilidade no atendimento. O preço é top demais pra você que vai pra balada, top. Vai pra outra cidade, precisa mandar aí o seu bichinho pro pet, uma encomenda, vai de Chofer 46. É muito simples e barato, hein? Barato de verdade. Baixe hoje no seu smartphone, tanto pra Android quanto pra iOS, é só digitar Chofer 46, tudo junto e pronto. Faz o download, já pode usar, faz seu cadastro também, é rapidão. Chofer 46 de Beltrão, atendendo dois vizinhos, Beltrão, claro, e Pato Branco. Sensacional. Chofer 46. Só mandar um abraço pra galera aqui que tá ouvindo o programa Ioiô. A Thaís tá ouvindo o programa Ioiô. O Vini também, o Renato tá ligado com a gente, ele falou que é o segurança mais gostoso lá da Dubai. Nossa. É ele que tá falando, tão ouvindo aí. E também o Robert, fala Robert. Tá bom, hein? O Robert da Leve? Não, Robert, que é um dos melhores fotógrafos aí da região, também tá ouvindo o programa Ioiô. Beijo pra essa galera aí, obrigado pela audiência, seus lindos. Aqui no WhatsApp 988222300. Tarde, povo, manda um abraço, um salve pra Tatiane Frigo. Um abraço pra você, Tatiane Frigo. Ah, o Jean do bairro... Ah, tá, entendi. O Jean do bairro Sadia tá mandando um abraço pra Tatiane Frigo. É troca de... Né? Que... Troca. É, isso aí. Sexta-feira é dia disso, né? E aí ele tá perguntando quem é que faz os áudios dos alienígenas. É nós aqui da rádio. Nós da rádio. O pessoal não sabe, né? Mas quem... É a nossa produção que faz. É a nossa produção aqui da rádio que faz. Tá bom? 98822... Como é que faz, Guerreiro? Olha aí. Viu? É daqui. Ao vivo. Tudo aqui, faz ao vivo. Os áudios aqui são todos feitos na... Boa tarde, toca o Mamonas pra animar a tarde. Mamonas Assassinas. Daqui a pouquinho vão rodar. O cara suava muito. Suava muito, demais. Transpirava muito. Aí ele foi num baile e convidou uma moça pra dançar. A moça aceitou, né? E começaram a dançar. Dança pra lá, dança pra cá, baitaca, navisson, aquela coisa toda. E o cara suando, né? A moça então disse pra ele: meu Deus, mas você sua, né? Aí ele logo, faceiro, respondeu: e eu vou ser seu. E é covarinha, Meu Deus, o pessoal fuma um beck ali do pesado. Esse aí foi lá no fundo da grota. E o dedo? A utilidade do dedo. Olha o dedo. Não sei. Que dedo? A utilidade do dedo. E solta o sapucaia, velho. Não sei essa daí, gente. O homem entra em uma barbearia e diz: quero fazer a barba e dar um trato nos meus sapatos. Aí o barbeiro pede que ele se sente, tira a navalha pra fazer a barba dele e começa a fazer, né, o trabalho, enquanto uma garota atraente começa a engraxar os sapatos aí do cliente. Oh. O homem sentado ali diz à garota: oi, gatinha, sabe, acho que você e eu deveríamos passar algum tempo no meu quarto. A garota responde: meu marido não gostaria da ideia não, hein? Então o homem diz: diga ao seu marido que você está ocupada e terá que fazer hora extra no trabalho. Eu pagarei essa hora extra. Aí a garota responde: bem, então você mesmo diz a ele. Meu marido é quem está segurando a navalha agora e fazendo a sua barba. Meu Já pensou? Esse cara é corajoso, né? Que perigo. O Brito também tá vindo ao programa Ioiô e a galera da Pine Color. Fala, Brito! Alô, Brito! Essa semana aí, Vila Deck Bar na quarta-feira, né? Sensacional, bombou. E o final de semana também continua aí com força total. Hoje tem show com Chumbo Dirigível, rapaz do céu. Puta show, hein? O Regi e toda a sua trupe hoje no Vila Deck Bar. O Jefferson tá aqui. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos aí da bancada. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Como é que foi a abertura quarta-feira da casa? Cara, foi... Sensacional. Superou a expectativa. Todas. Foi muito mais do que a gente imaginava. Você tá tremendo, cara. Bastante. Tá nervoso? Eu já tenho por natureza, ainda mais na frente de você. Que é isso? Ainda bem que o Jorgão não tá aqui, mano. Ainda bem. Agradecido. Valeu, Jorgão. A gente também tá agradecido. Eu acredito. É o Jorgão mais grosso. É, assim, bem... Ele deixa a gente falar mais. É, entendeu? Mas a gente vai se soltando agora. Mas ele deixou o chaveirinho dele ali. O pupilo dele. Pela cara e pelo tamanho, imaginei que fosse. Inclusive, é bem parecido, usa óculos, narigão e careca. Voltando ao assunto Vila Deck Bar, fala pra gente qual é o conceito aí da casa que abriu em Francisco Beltrão suas portas essa semana. Então, Beto, o Vila deu uma mudada. Sim. Ficou mais confortável, um ambiente mais... Novo local. Mais aconchegante, novo local. Estamos na União da Vitória agora. E o Vila vem com algumas novidades aí que a gente vem trazendo aí, com o fliperama. Fliperama? É, pra relembrar aí do... Que legal. Tem das aquelas antigas, máquinas ali? Todas as máquinas. Sério? É, estão com isso aí. Eu lembro das antigas, tinha muito isso aí. É, e os jogos é das antigas, tá? Mortal Kombat, jogos das antigas. Todos, Street Fighter, tudo mais. Que legal, mano. É, show muito de bola, legal. Show de bola. É uma novidade lá que a galera tá curtindo. E uma das novidades que a gente trouxe aí também são as mesas com chopeira agora, cara. Mesas com chopeira. Como que é isso? Isso aí é assim, ó. Hoje o pessoal acabou, ficaram 3 dias instalando lá. Uhum. É a primeira do Brasil. Isso eu perguntei pro cara pra gente passar as informações aí. Como é que funciona? No sistema deles, é a SigShop. É o seguinte, você vai sentar na mesa e a gente vai liberar pra vocês. Você vai tomando e você vai ter um contador de quantos litros você vai tomar. Vai ter um painel lá. Mas você serve ali mesmo, na mesa? Na mesa, chopeira. Ô, louco, tal. E aí a galera vai se servir. Precisa nem levantar. Não precisa levantar nada. Que isso. E aí, você vê que você vai cair. A hora que você vai levantar, você não, você não vai levantar, você só vai deitar. É, isso aí. E aí o que acontece? Você, final da noite, você aperta lá, fechar. Fecha a conta. Fecha enquanto ele tomou. Uhum. E aí tá tudo certo, só passar no caixa e... Cara, essa aí é uma novidade que a gente trouxe. Que legal. É, a gente já tinha passado alguns outros bares, já tinha visto essa chopeira. Aqui é novidade. Aqui é novidade. A nossa é novidade porque a nossa, ela vem com o contador, né? As outras você tem que comprar um barril. Ah, você entendi. Chega lá, compra um barril de 15 Terminou? Litros e tem que tomar aquilo lá. Se não tomar, perdeu. O nosso não. O nosso você vai tomar a quantia certa. O que você tomou, você paga. Sem desperdício. Exatamente. Que legal. E na linha de shows, como é que tá? Shows então, cara. Hoje nós estamos com Chumbo, amanhã Felipe Lara. Que é um sertanejinho. Hoje, rock, né? Rock, Chumbo, né? Dirigível. Chumbo de Alô, Rege, galera do Chumbo. É, isso aí, um abraço aí pro Cássio aí também, que tá junto com nós lá. Felipe Lara, amanhã. Amanhã. E domingo, a pagodeira, que é tradicional, né? Matiz, com... que horário no domingo? Ah, o pagode às 10. Às 10 Mas horas. O bar, a partir das 6 horas da tarde, às 18 horas, já tá aberto, né? Você tá falando que vai ter stand-up comedy também, né? Stand-up. Opa! Que legal, né? É outra novidade que a gente vem trazendo aí. É uma coisa que a gente já queria trazer há muito tempo. Bar. Mas o bar antigo a gente não tinha como fazer. E agora a gente conseguiu fazer. Primeiro aí que nós vamos trazer é o Niuagra, um cara bem conceituado. Conhecido. E Jô Soares, Danilo Gentili e tudo Várias mais. Várias participações na mídia, exatamente. Né? E dia 21 de dezembro, na sexta-feira, a gente vai trazer Reação em Cadeia, o cover do Reação em Cadeia. Cover do Reação em Cadeia, que legal. Os caras também são muito bons lá, os caras são bem conceito também. E vão estar lá dia 21 de dezembro, no próximo sábado, né? Uhum. Reação em Cadeia. Sensacional. Fim de ano bombando no Vila, então. Começa no gás total, né? Não podemos parar, né, cara? Dezembro não dá pra parar. O bar nosso lá ficou bem aconchegante. Ficou bem bacana, ficou o ambiente legal. Bem legal. Eu vi umas fotos na internet lá da Cleo e a galera toda lá. Nossa, Denise, ficou lindo, cara. Parabéns pra vocês. É, tem que falar que ela é a nossa gerente agora. Ela assumiu o cargo de gerente. Ela colocou lá no Facebook, gerente e tal. E meu sócio não chegou ainda, um deles, o Bernardo, né? E tem o Marcelo também que tá... Ficou com medo. Estão com medo, botaram a bomba em mim, mas beleza. Também que foi só a bomba que eles botaram. Exatamente, menos mal. O Gabi falou que você ia trazer um chopp pra nós pra experimentar lá da máquina. Vamos trazer um choppinho lá. Mas hoje? Hotel hoje também. Hoje? Hoje, o Gabi falou. Hoje vocês fugiu lá, né? Hoje é o seguinte, vamos fazer sorteio de ingressos, né? Pro show lá. Pro show do Chumbo Dirigível. Então, como é que a gente faz? Pessoal, manda o nome completo no WhatsApp da Super 988-22-2300, mais a palavra Vila. Tá bom? Valendo ingressos aí pro show do Chumbo Dirigível. Jefferson, quantos ingressos a gente pode sortear pra galera? Vamos sortear dois. Dois par de ingressos, então, tá bom? Pra quem mandar a partir de agora o nome completo, mais a palavra Vila, pro WhatsApp da Super 988-222300. Hoje, show sensacional, Chumbo Dirigível, né? 6 horas tá aberto já. A partir das 6 horas, a galera sai do trabalho, já vai lá tomar um bons drinks. Já tá com a cozinha aberta, quiser comer uma porçãozinha. Porçãozinha. A gente tem todos os tipos de pratos, risoto, macarrão, e show. Parto quadrado, triangular, redondo. Quer passar aquele happy hour depois do trabalho, né? Esse daí, agora, como nós estamos na União da Vitória, isso. A gente tem um espaço aberto na frente também. A União da Vitória, que é a Avenida Gourmet da cidade. Você não Exatamente. Prefere espaço aberto atrás? Não, obrigado. Essa parte aí eu já nós até pensávamos. Não precisa gaguejar. Jefferson, fala pra gente. Pessoal, pode acessar também vocês nas redes sociais, né? Aí, estamos aí com o Face, Instagram. Vila também. Deck Bar, né? Tem a programação toda, completa. Toda, ali, né? Acompanha nós também. Até quem quiser acompanhar a gente também no Insta, no Face aí. É o meu Instagram, Face Jefferson3. Que todo dia a gente tá postando foto e postando a programação aí, chamando a galera. E falo pro pessoal aí, vão lá conhecer, que eu acredito que todo mundo vai gostar. O bar ficou muito legal. O bar hoje tem 2 pisos, tem a parte do mezanino também. Legal, então, tem assim tudo novo, né? Condições, né? Shows pra vários estilos, né? Tem pop rock, tem sertanejo, pagode. Pagode. O pagode é o que deu, É verdade. O bar, uma cara, né? Isso, é verdade. A gente vem há quase 2 anos trabalhando com o pagode aí. E é o que deu uma identidade pro bar. Quem que vai tocar lá domingo no pagode? É a diretoria do pagode. Ah, o Nando, a galera toda lá. O Nando lá, abraço pro Nando, pro Felipe. Abraço por trás aí, Nando. O Naldo, o Thiaguinho, o Diocinho também. Parece que domingo vai comparecer. E também o Raça Negra. Não, o Raça Negra, porque eles já são muito velhos, não aguentam o tirão. Não aguentam o tirão do lado do bar. E o problema é que agora eles estão cheios de manias e tal. Cheios de manias. Não, não, não. Fresco. E a galera fica sabendo também da programação do Vila Deck Bar aqui na Super Jovem, né? Parceiros aqui da casa estão divulgando aí a programação. E quando tiver o show também no stand-up, arruma uns ingressos aí pra gente sortear pra galera. Viu, Beto? Vai, vamos lá, vamos meter 2 então também. Um sorteio pra daí pra essa semana aí. Fizemos hoje pro chumbo. Show de bola. Correr da semana 2 do fechou. Do New Agra. Pode ser, meta bala. Show de bola. Vila Deck Bar com a gente aqui na Super Jovem. Hoje, então, show com Chumbo Dirigível. Amanhã, show sertanejo com Felipe Lara. E no domingo, o tradicional pagode. Diretoria do pagode. Diretoria do pagode. O New Agra é dia? Dia 18, na quarta-feira. Na quarta-feira. Na quarta-feira. Até vou falar pro pessoal aí, quem ainda não comprou ingresso. Como é que faz pra reservar? Ele é limitado, tá, Beto? A gente limitou porque, como é um show que a gente vai colocar todo mundo sentado, então ele vai ser limitado. Então, pessoal, quem ainda não comprou, eu não sei se tem muito ingresso, tá? Mas corra, porque é os últimos, tá? Tem acabando. Um telefone de contato? Dá pra chamar aí no WhatsApp da minha irmã, Danice. É 9911-3280. Que é a gerente, deixar bem claro que é a gerente. Desculpa, é gerente, exatamente. Então, chama ela aí. E vai lá, corre lá pegar, que é poucos. Não sei se tem 50 ainda. Caramba, tem que ser rápido, hein? Rápido mesmo. Fala para o pessoal o endereço. Rua União da Vitória, 1222. É em frente a Parnaplacas. Em frente ao antigo... A antiga panificadora do saudoso, o Zanoni. Verdade. Não tem erro, né? Não tem erro. Ali é facinho, vai chegar ali, já quase no início da União da Vitória. Vai ver o bar lá, a placa ficou legal lá. O bar ficou bem show de bola. E a gente se encontra no Vila. No Vila, certeza. Esperamos vocês lá também, pesado. Opa. Vamos show lá. De bola, fechou. Vamos lá. Ferver. Valeu, Jefinho. Valeu, gente. Valeu, Jefinho. Valeu, um abraço. Obrigado, gente. Valeu, um abração. Valeu. Intervalo comercial, já já. Voltamos com o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Dois barcos tristes e navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte. Da onde vamos não existe porto. No mar da vida somos assim canta o meu sertão. Apelido mesmo lá. Eu peço licença pra entrar no celular agora, a partir de agora, no celular. Como que era teu apelido lá em... Pra que eu fui contar, né? Como é que era? Pessoal da Volta Grande do Marreca. Compadre Laranjinha. Mandaram só o bagaço da Laranjinha aqui pra Super Jovem. Eu acho que deve ter um conceito, né? Um negócio. Porque assim, tinha o compadre bem tímido. Mas aonde era isso? Lá em Coronel. Também interior. Na primeira rádio que eu trabalhei. Compadre e Laranjinha. Aí o locutor era o compadre Nerso. Nerso e o Laranjinha. E o Laranjinha, eu era o operador, né? Aí tinha o compadre bem TV. Enfim, vários cada operador tinha o seu respectivo nome, né? Apelido. Cada temporada era um. Então, lá na Rádio do Grande que eu trabalhava, o operador é o Popozinho. Popozinho? Popozinho o nome do operador. Até hoje, eu acho que trabalha lá. Ele trabalha, acho que até hoje trabalha lá, inclusive. Era Popozinho. Qual é a rádio lá? Gazeta M. Gazeta. Mas olha, Gazeta. Lá em Coronel, como é que é o nome? É Voz do Sudoeste. A Voz do Sudoeste. A Voz do Sudoeste. Comentando, nomes de programa de AM são bem parecidos, né? Tipo, Assim Canto, Meu Sertão, várias. Amanhecer tem, né? Com Galo, uma coisa Amanhecer assim. Com Galo. Chimarriando. Show da Tarde. Show da Tarde. Tem a noite, como é que é a noite? É... A noite é a noite. A noite é a noite. Uhum. Aqui a noite é aqui nossa. A princesa, é a dona da noite. É, é. Duvido que tenha outro não, aqui não, desse não, não tem, tem velho. É princesa, dona da noite? Sou Fernando, é bote uma noite pra você. É, tá no ar mais uma princesa e a dona da noite. Quem que é esse? O Pedro Neto, ele fala assim. Pô, muito camarada, muito gente boa, um abraço não, muito gente Neto. Boa, cara. Verdade, mas, verdade. Às vezes ele liga aqui de noite, ô, tem um problema no computador aqui, vem dar uma força. E o Bonato liga no sábado. O Bonato é. O meu papão sempre vai chegar. Não, esse é o Jair Varietes. É o Bonato fala. Me dá licença pra entrar no celular. Vou chegando agora. Francisco Bonato. Francisco Bonato. Um abraço. E as ofertas aí? As ofertas do o Wafer, tem o Wafer. O Wafer. O Mirabel, né? O Mirabel, ninguém sabe. O desodorante Spray. Spray. É, mas é que. É onde ele falou spray. É que o pessoal vai entender e tem que falar assim mesmo. É, spray, mas pra entender. A Sprite. Tem que ser. O Bonato é jogador do bicho. Ele adora jogar sim, no jogo. O Bonato é o dono da deve boca ter do. Gan... Do bicho. Ele chega ali. Piazinho do Celeste! É, bem isso. Bem isso. É sempre Piazinho assim. Do Celeste. Piazinho do Celeste. Ele é o dono da boca lá do bicho. Ai, um abraço aí, Francisco Bonato, que tá na princesa, fazendo merchan pra ele todas as tardes na princesa a partir das 5 horas. Das 4 agora. 4? Ah, mais cedo. Tá mais cedo agora. É, botaram o programa bom mais tempo no ar, né? É. Sensatos. Um abraço aí pra galera que tá com a gente no WhatsApp 988222300. Quem tá por aqui? O Jean tá em casa. De muletas. Nossa. Eita! Só curtindo as férias. Nossa, curtir férias de muleta tá louco, né? Mas é pra não cair do gole, né? A Ciliane também tá curtindo. Valeu, Ciliane. O Mauro Alexandro. O pessoal tá mandando o nome aqui pra concorrer aos ingressos pro show hoje à noite no Vila Deck Bar. E ó... Posso? Sim, pode fazer mexer. Pra você que tá aí, o Jorginho ali. Jorginho cortando, né? Cortando todo mundo ali. Sério, ele fica nervoso. Você percebeu? Eu não queria interromper, velho. Mas você interrompeu. Eu não queria interromper, já interrompendo, né? Vamos falar agora do André Veículos. Pra quem tá buscando aí um carro novo, que tal, hein? Começar 2020, carro novo. Vai no André Veículos, tem ofertas imbatíveis. Agora, dezembro, no André Veículos tem um Cruze 2018 branco, único dono. 48 mil quilômetros, preço de Fipe, R$89.900. O Cruze é um carrão, hein? É bem grande. É bonito demais. Tem um Golf Sportline com teto solar, ABS, airbag, bancos de couro, só 36,5. Também esse carro, ó, é top, gente. Ainda tem uma oferta, o Gol 99 4 portas de 10,5 por 6,5, barateza. Barato. Ainda tem vários carros de repasse de 6 a 10 mil, todos 100% financiados. André Veículos da Robelo Arovella, telefone 3551-1156. André isso. Veículos. André Veículos. Bom, a galera pode ir participando também, mandando a sua mensagem de voz aqui pra esta emissora. Pra quem você que gosta de gravar mensagem de voz e mandar aí pros seus grupos, manda aqui pra rádio, né? Isso, manda aí desejando boas festas aí pros seus familiares, amigos, seus colegas de trabalho, manda aqui pra Super Jovem e a gente roda durante toda a nossa programação. Daqui a pouquinho vão rodar algumas pra galera ouvir, né? A gente adora, inclusive. Ficou bem legal, né? Exatamente. 988222300. Amigos, nós temos aqui os melhores áudios que a galera manda pro WhatsApp, mas aí falando na questão de humor, né? Para o pessoal que participou durante todo o ano aí, mandou mensagens e tudo mais pros grupos. Então nós temos aqui esses áudios aqui. Vamos ouvir os melhores? Vai, bora. Bom, deixa eu começar aqui. Vamos começar com dúvida. O nome dele é Dúvida no Zap. Vamos ouvir. Jefferson, me tira uma dúvida. Um exemplo. Eu tenho o seu número, você tem o meu. Se eu não salvar o seu número no meu celular... E o meu é Zap. Aí você salva o meu, eu não salvo o seu. Mesmo assim que eu salve o seu número. Nossa. Que? Você salva o meu número. Aí, o meu é Zap, o Claro é Zap. Aí você vai e salva o meu Zap. E se eu não salvar o seu, não botar em contatos, não salvar o seu no meu celular. Mesmo assim que eu não bote o seu número no meu Nossa. Celular, que é o seu Zap. Ai, que... E você bote o meu número no seu celular, que é Zap. Aparece sua foto aqui no celular, né? No meu, né? Me explica aí direito. Nossa. Fácil, simples, nossa, entendeu, né? Eu não entendi nada. Entendeu, então, né? Na metade da conversa, eu já não sabia mais onde eu tava, cara. Ela podia ter resumido em 5 segundos a pergunta dela. Os melhores áudios aí dos grupos de WhatsApp, absorvente de chocolate. Alguém já viu isso? Nossa. Não. Vamos ouvir essa. Pai, traz absorvente pra mim. Eu também, eu quero de chocolate. Absorvente. Entendeu? Mamãe tá fazendo cocô. Sério, amiga, eu vou me atrasar um pouquinho, viu? Porque a mamãe tá fazendo papão. Menina. Toma isso no pé do vidro, pé dela, Robinho. Ah, meu Deus, na real, mal educada, viu? Vi uns 10 minutos, beijo. Mamando. Os homens estão acabando com o nosso planeta. Eu escolhi viver Pepeto. Não gostei da cueca. Oiê. Fala obrigado pelas cuecas. Obrigado pela essa cueca. Eu gostei, viu? Eu não gostei. Não, mas sim. Gostou sim, fala beijo. Beijo. Fala tchau. Tchau. Ah, é só você mesmo. Gostou sim, desgraça. Não vou no pedal. Pessoal, boa noite a todo mundo aí. Aqui, não vou no pedal não, tá? É, preciso me esperar, não pode todo mundo aí. Eu tô meio resfriado. Acho que eu peguei um resfriado aí esse final de semana. Tô aguentando nada. É mentira, minha mãe que não quis deixar. Cala a boca. A mãe não deixou. E eles mandam mesmo, né? O áudio que está convertendo muita gente. Tive acesso ao áudio que está convertendo muitos ao islamismo. Tome muito cuidado ao ouvir esse áudio. Eu mesmo quase acabei me convertendo. Verdadeira lavagem cerebral. Escute só. Vamos lá tomar malandubá, vamos lá tomar malandubá, vamos lá tomar malandubá, vamos lá tomar malandubá. Só chamar que eu também vou pra lá. Melhor áudio. Trevo trancado. Eu, o trevo aqui, que é negócio da greve, vou repassar pra vocês agora, o trevo que desce daqui pra lá, tá trancado, de lá pra cá, que vai pra cima, tá trancado também, o que sai do outro lado e vai pra lá também vão trancar, e o que desce do outro lado, que vai lá pra outro lado, aquela ruazinha descendo também, do outro lado subindo, o que vem de lá pra cá, daí também tá trancado. Ah, tá. Entre os dias, me falar que vão trancar também aquela outra que vai pra lá, pra aquela ponte, e a outra que volta da ponta de lá pra cá, vão trancar também. E a que vai lá pra cá e a que vem também vão trancar. Então, tu vão trancar do lado de cá e do lado de lá. Quem vai pra lá e quem vem pra cá não vai bem passar. Aquela outra rua perto do mercado lá também tá trancada, não tá cruzando. A da praça que volta pra trás também não passa. Então, tá tudo fechado o tempo. Não passa aonde, nada. Aonde tá passando? Imagina quem respondeu. Tem que falar, tá trancado foi, teus olhos, foi, filho. Foi a moça que perguntou do número do WhatsApp. É, entendeu? Se dá pra salvar a foto. Riscado pega uma pirinomia. Nossa. Ô, André, o que tu tá fazendo aí, mais Jonathan e Rafael, hein? Caminho pra casa, André. Uma hora desce o tempo mudando pra chover, riscado, pegar uma pirinomia. Você na rua, caminho pra dentro de casa pra se vestir com um casaco, moda pirinomia, menino. Avi, André e Rafaela também, avi, caminho pra casa os três. Avi, é bondinho responsável. Os melhores áudios. Isso não é a pé da vida. É a avó do Cid lá da Era do Gelo, né? Preciosa! A avó do Cid. Vamos tocar a música? Toca pra nós aí. Just

E aí, seus alienígenas? Tá todo mundo pronto pro gole? Sextou, seus diabólicos. Don't make me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA. Loca. All right then, just one touch of me, give the little miss and she start to go loopy. Me tell her I'm in love with no miss and the ride back home. Taking her room like she feel man a joke. She fall in love with the way how I do it. And I must love the way how she just can't leave me alone. Crazy because she a pick up the phone. She not stop call she moan. And I tell her she moan and groan at the zone. Think me a clone, then me give her the bone. Now she have to turn round, give me the crown. You see? Ooh, baby girl. And see my mirror and see my toyo. Ooh, on top of me, on top of you, yeah. Hey, telling you again. Que yo me pongo loca, loca. Cada vez que le mordo la boca, boca. Rapidito se le cae la ropa, ropa. Y a mí me gusta. Porque yo me pongo loca, loca. Cada vez que le mordo la boca, boca. Rapidito se le cae la ropa, ropa. Eso me gusta. Encima mío, encima tuyo. On top of me, on top of you, yeah. Crazy, your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA, loca. Com o Yoyo aqui na Super Jovem, esta na belíssima indicação do guerreiro Elisângela com Pertinho de Você. Mais uma novinha que saiu, tá lá no Spotify nas novidades da semana. Novidades, como é que é? Friday, o quê? New Friday. New Music Friday. New Music Friday ou Radar Novidades lá Radar do... Radar Novidades. Do Spotify. Mas eu não tenho condições, então eu escuto na Super Jovem mesmo, porque o Spotify é muito caro. Olha, pra você ter Spotify rodando, se você não tem o Premium, você precisa de internet, não é mesmo? Ô, Jorginho. Ô, Jorginho, você... tá aprendendo bem, né, cara? E você vai de Beltranet, a Beltranet Telecom tem os melhores planos pra você. Aí planos de 5 a 100 megas com excelente qualidade e fibra ótica top da balada. É rápida, uma assinatura e também assistência. É, o pessoal é muito ágil para fazer qualquer trabalho para você. Contrate já os planos, ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. Internet qualidade é Beltranet Telecom, essa é daqui. Um abraço pro meu querido Juliano e também do Neguinho, ouvindo a Super Jovem e o nosso programa Ioiô. Abraço para vocês, meus queridos, um ótimo final de semana por aí. Obrigado pela audiência. E ainda na hora do salve, um salve para Isadora Dallagnol, ela que gravou mensagem pra gente. Opa! É, um abraço pra Amanda, também pra Isadora Krieger. Hoje todo mundo vai pro rolê hoje, fica bem louco. Falando em rolê, hoje o rolê rola lá no Dubai Tabacaria, a partir das 8h30 da noite, ali em frente ao Unipar, número 2005. Chega lá. Hoje teremos funk, a noite do funk. Teremos a cada 3 amigos que chegarem, ganham rocha. Entrada R$10, muito barato, cara. Cola lá com a gente. Chegar 6 ao mesmo tempo, é. Ganha 2 rochas. É. Ganha 2 sessões de Nagiri, assim, né? Sucessivamente. E assim, se chegar 9, né? Assim vai. Só chegar lá com a galera é a partir das 8h30 da noite. 9, ganha 3. Ganha 3. Olha! No salve, mandar um salve pro meu brother, o Renan Martins, lá da Renan Martins Barbershop. Grande abraço pra você. Olha que coincidência. Pois é. E o nome dele é o mesmo da barbearia. Só falta-se que ele quer o barber lá. Uh-huh. Ele mais um. Eu não acredito. Onde é que fica essa barbearia, Kleber? Fica na Florianópolis, bem em cima de um posto de combustível. Lá que eu não lembro o nome, cara. Poxa, vai fazer o merchan e não sabe. Mas lá em Santa Catarina? Não, na Florianópolis, na avenida, né, cara? Bem no semáforo ali, na esquina com a ponte do São Miguel aqui ali. Aqui em Beltrão, entre o Marreco ali, entre o... E o Trevo. Nossa, acho que é 3 barros que junta ali, né? Naquela ponte ali, meu Deus. É São Miguel... 3 Alvorada. Barro. Não, São Miguel e Alvorada. Bairro. Ah, tá. Entre São Miguel e Alvorada? É. Eu não sei onde é que é. Mano, aquele... São Miguel e Alvorada. São Miguel e Alvorada, aquela ponte... Aquela ponte separa lá embaixo? Sim, separa o São Miguel da Alvorada. Ah, não sei onde é. Morava ali perto da tua casa, mano. Tá bom. Eu tô zoando, brincando, Kleber, contigo, não precisa ficar bravo, Kleber. Eu fico bravo, cara. Uma garota que estava fazendo um trabalho pra escola foi até o pai e perguntou: papai, qual é a diferença entre raiva e exasperação? O pai respondeu: é principalmente uma questão de grau. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer pra você, minha filha. Com isso, o pai foi ao telefone e digitou um número aleatório, né? E pro homem que atendeu, ele disse: alô! O Melvin está aí? E aí ele pôs a filha dele e ouviu o telefone. O homem do outro lado respondeu: não, não há ninguém morando aqui chamado Melvin. Por que é que você não vê aí? Aprende a procurar um número antes de ligar, amigo. Veja, disse o pai para a filha, o homem não gostou nem um pouco da nossa ligação. Ele provavelmente estava muito ocupado com alguma coisa e nós o irritamos. Ouça agora, o pai digitou o número novamente e disse: alô, o Melvin está aí? Perguntou o pai. Agora escute aqui, veio a resposta acalorada. Você acabou de ligar para esse número e eu disse que não há Melvin aqui. Você tem muita cara de pau ligando de novo. E bateu o fone com força. O pai virou-se para a filha e disse: veja isso, filha, foi raiva. Agora vou mostrar o que significa exasperação. Ele discou o mesmo número e quando uma voz furiosa rugiu, atendendo o telefone, dizendo: rugiu. Alô? O pai disse calmamente: alô? Aqui é o Melvin. Alguém ligou pra mim? Nossa! Olha, reações do álcool na nossa vida, hein? Reações do álcool? É, na aula experiência de... própria, né? Experiência Deu própria, guerreiro. O guerreiro que no grupo, ele manda fotos aleatórias nas baladas toda hora. Às 4 horas da manhã. E ao meio-dia Quem também. Me dera? Todo Quem tempo, me dera? Todo tempo. Olha quem chegou. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O pessoal se preparando, né, pra vestibular, pra Enem e tudo mais. Sim. O aluno responde: bom, o álcool, uma das reações, chorar pela ex, achar que tá rico, ficar valente, pegar a mulher feia. Verdade, cara. Isso aí eu já vi gente nem bebendo fazendo isso, colocando a culpa no Imagine álcool, né? Imagina com um gole. Falando nisso, vou dar uma super dica pra você não ter um casamento problemático. Opa. Não casar. Exatamente, não case. Não case. Senão Olha você, só. Né? Ou case comigo. Léo, psicólogo. E se beber, não case. Se beber, não case. Bom, a gente vai falar das ofertas da Rede Leve Calçados e Confecções, que está com horário especial de atendimento. Hoje, até às 10 horas da noite. No sábado também, horário especial. E domingão aí pra você que tá aí durante toda a semana fazendo a sua correria. A Leve, enfim, tem ofertas sensacionais aí pra você comprar aquele presente especial pra agradar em cheio aí quem você vai presentear, aquela pessoa que você gosta. Leve Calçados e Confecções, quem tá com a gente aqui nessa sexta-feira é ele, meu amigo Tito. E aí, Tito, seja bem-vindo. Boa tarde, Beto, a cúpula da Rádio Yoyo. É Beltrão, nós. Região. É nós, é nós. É nós aí, ó, o Yoyo que combina com a Leve, né, porque somos parceiros. Acho bom mesmo. Há muitos e muitos anos, quero agradecer a presença do Guerreiro, do Guerreiro que foi na Leve ontem. O que que você comprou lá comigo ontem, Guerreiro? Comprei um terno e comprei um... Oh, louco, olha, condições! E comprei uma cobertinha, né? E quem é que te atendeu lá? O Tito e o Tito. Uma atendente muito gentil lá. Ó, o Guerreiro. E assim, ó, pegamos, realmente ele pegou o look que realmente... Ficou perfeito. Legal. É condições, né? Saiu satisfeito, perfeito, Guerreiro. Muito satisfeito. Que legal. Ainda ganhei um monte de cupom lá da CDL. Opa, e aí já pensou? Tá, já pensou? Ganhar ainda prêmio? Na verdade, ele não tinha cadastro, abrimos o cadastro, né, Guerreiro? Vamos contar aqui. Demorou, cadastro. Demorou, Guerreiro? Nada. Foi rápido? Nada. Boa. Foi abriu o cadastro, comprou o que precisava, parcelou sem juros e sem entrada. Saiu faceiro. Só Leve tem, só Leve faz. Só Leve. E vamos crediário lá. Próprio da Leve, né, Tito? Crediário não é financeira próprio. Nem nada, é a crediário Leve mesmo. Próprio. Vamos lá, por isso Leve mais, pague menos na Leve, tá? Então hoje, o nosso convite é especial até as 22 horas, até as 10 horas da noite. Boa. Opa! Lembramos que hoje na Leve Confecções aí tem a presença do Papai Noel a partir das 19 horas. Papai Noel, atenção, papai e mamãe, leva a garotada aí, né? Leva a garotada a partir das 19 horas até as 22, até as 10 horas da noite aí, presença do Papai Noel aí. Com show de bola. Muitas brincadeiras, balão, pirulito, enfim. A criançada vai se divertir na Leve. Sim, com certeza. Enquanto que papai e mamãe fazem a compra. Fazem a compra, exatamente. E tem muita coisa boa hoje na Leve. Vai encontrar hoje camiseta ou bermuda de moletom da Tigs, que é o que tá usado agora, né? Uhum. A R$39,90. Pra mulherada, vestido ou macaquinho da moda, lançamento aí, vai encontrar hoje a R$59,90. Também ainda vai encontrar no setor infantil. É. Vamos lá, ó. Setor infantil, conjunto menino ou menina de personagem da Hometex hoje, a R$49,90. Só isso? Camisa polo juvenil hoje, a R$19,90. Setor cama, mesa e banho tem hoje. Cortinas da Bela Janela a R$39,90. Toalha de banho da Teca, R$9,90. Toalha de banho Teca, marca R$9,90. Consagrada. Corra pra Leve hoje, com atendimento mais que especial até as 10 horas da noite. E o prazo maior do mundo aí, que é todo estoque. Não paga nada em dezembro, não paga nada em janeiro, somente pra fevereiro. Só para 2020. Somente para fevereiro do ano que vem, sem juros, sem entrada, então o povo tem que correr para Leve. Nos cartões, tudo em 12 pagamentos. Você que não é de Beltrão, região, fizemos na forma boleto, se vem, faz suas compras e paga lá na sua cidade. Sensacional, é a Leve. O presente certo para eles e para elas vai encontrar na Leve Confecções e na Calçados também. É, aqui ó, eu quero que tu veja esse terno aqui, Beto. Esse olha que o Guerreiro pegou? O próprio aqui, ó. Camiseta do Grêmio tá ali, hein? Vai encontrar ternos da Carbonelli. Ternos da Carbonelli hoje, tá? Esse terno, o preço normal dele é R$690, R$599 quando que ele vem na promoção. É um produto de qualidade, tá? Né? Então, preço final de semana, pra quem for pra Leve, R$279,90. Caramba, baixou o preço. Terno da Carbonelli, que é uma marca licenciada, a R$279,90. O Tito paga metade pra você. Show, é isso aí. Né? Tá? E na Leve Calçados? Que o Hobbit, todo mundo sabe da novidade, né? O quê? Que nasceu a herdeira. Sério? Ontem. Aê, papai Robert. É. Papai fresco. Papai, quer dizer, terceiro, né? Ah, é terceiro. Então, já é o terceiro. Terceiro. Eita. Então aí não dorme. Seu Hobbit tá lá, aí é bem, fogo. Quem dormiu, dormiu. É isso aí. Então tá bem feliz aí. É, como eu falei pra ele, que vem com muita saúde, né? Parabéns aí. É medida ou medida? Menina, aumentando medida. A família aí, ó, né? Então, show de bola. E no mês, melhor do mês, né? Que é dezembrão aí, ó, né? Que combina, né? Nascimento de Cristo aí. Então, tudo é festa, com né? Com certeza. Então, que vem aí pra somar pra família, com né? E saúde. Eles merecem, né? Ele e a Nair são pessoas espetaculares, então, show de bola. Parabéns aí pro Robert. Parabéns, Robert! E na Leve Calçado, vem encontrar o tênis Running Fila ou Olímpicos a R$119,90. Preço especial. Ah, sandálias Boteiro, Dakota, Via Marte. Olha as marcas. Sandálias a Boteiro, Dakota ou Via Marte. A R$69,90. Muito barato. E também todo estoque. Feminino, masculino, infantil. Toda a linha esportiva. Tudo.

isso é amor. Mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. CD do Natal do programa Ioiô. Ah, é? CD Natal. Opa, opa. Não sabemos o que nem como, mas nós vamos fazer. Inclusive, fiquei sabendo agora disso aí. Pois é, eu também. Natal, beleza? Do Ioiô. Você também. Agora, ó, veio aqui Chico Xavier, veio. Aliás, deu sexta que vem o Ioiô de Natal, né? Ioiô de Natal. E ó, coisa boa pra você que tá aí, ó, final de semana chegou, você quer ficar tranquilo, não quer fazer comida? Já, pede um Dog King, é uma meu delícia, Deus, hein? Mas o guerreiro tá impossível, sim, cara. E eu vou dar uma dica. Ou ele tá pagando você pra você fazer não, isso pra ele? Ah, não, não vem mentir pra nós. É parceiro, né? Não. Vai ter, eu acho que tem negócio aí no meio, hein? Tem um negócio, bem no meio ainda. Aí no meio, sai hein? Do meu colo. E bem no meio. Que dia nós chegamos aqui, o guerreiro tá no colo do Jorjão. Ó, seguinte, agora continua até dia 15. Ficou nervoso. É, ficou nervoso. Segue até o dia 15, perdeu. A promoção do Shopping Dobro no Dog King. Das 18 às 20h30, Shopping Dobro. E além, claro, dos deliciosos lanches, é muito rápido a entrega do pessoal. Muito. Tem dogs diferenciados, dá uma dica, pega o mexicano, gente, e coloca um pouquinho mais de pimenta. Já tem uma pimenta, né? Mas eu tenho hemorroida, não posso comer esse. Eu gosto mais do duplo. Então, tem o duplo. Nossa, o duplo é uma delícia. Eu sempre gostei do duplo. Tem outros dogs diferenciados também, tem um americano. É uma delícia, enfim. E também tem os hambúrgueres, né? Pra quem não quer o dog, não quer a salsicha, a vina, enfim, chame como quiser. Tem os outros lanches também. É muito bom. Na União da Vitória, esquina com a Guanabara. O Dog King, telefone delivery 3555551. E também, pessoal, pode seguir as redes sociais, pode pedir pelo WhatsApp lá do Dog King. É bem legal. A entrega é muito rápida. Tem aquele que tem um hambúrguer, como é que é o nome daquele? O americano, alguma coisa. Americano, eu fui ontem lá, cara. Bem gostoso. Americano barbecue. Mas o melhor é a maionese verde. A maionese é sensacional. Daquele sachezinho, né? Eu fui ontem lá, cara. Sensacional. Já tá aberto, inclusive? Eu pedi essa semana aí, a entrega é muito rápida. Mas já tá aberto, queria comer um agora. Manda pra gente. Ó, quem se deu bem aqui, fatura o par de convites aí pro Vila Deck Bar. Hoje, show com chumbo dirigível, foi o Jefferson Felipe Tibola. Aê! Jefferson Felipe Tibola. É Tibola. É. Tibola? Tibola? Não sei. É Tibola. Ah, Tibola. Bola pra você. 4:20. Isso. Ganhou. Vamos Jefferson embora? Passa aqui na portaria da Super com um documento. Não, beleza? Passar não adianta, tem que chegar, né? Isso. Passar ali não vai nem conseguir pegar nada. Deixa eu só deletar aqui o que tem. Fica aqui, à vontade, vai de quando você é o chefe aqui. Isso. Pode beleza. Fazer o que você quiser. Guerreiro? É vamos aí? Embora, daqui a pouco voltamos. Léo? Eu continuo até 10 horas da noite aqui. Eu moro aqui na Rádio Super. Boa sorte. Obrigado, querido. E a gente se fala domingo às 7. Condições. É isso aí. Dito isto, um abraço, bom final de semana. Fica aí, senhores. Tchau. Ouve muito.